2, Salvador, bom dia, Gol 0094. Gol 094, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste de altímetro 1094, reporte de Zalco Campo. 0094, reportarei. Romeu, Romeu, eco índice, altímetro 1-0 no 4, reporte no ponto de espera da Oscar. 4, tráfego avistado, autorizado pouso. 28, vento 2-0 graus, 1-0 noite. Beleza, pouso 1-2-8, gol 1-0-9-4. Papá Romeu, Romeu, Eco Índio, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Passa para onda, Barro Lima, Xilex Rei. Lima, Xilex Rei, frequência livre. AV 2780, completo sinal, chame corre, ONU 8 do sinal 95. 895, muito bom dia. Bom trabalho, azul 2785. Obrigado, igualmente. Torre Salvador, muito bom dia. É o azul 2780. Bom, nós é 94 no solo aos 28, olhos pra pista. Fazendo contribuição à frequência 121 decimal 9 antes de ingressar na Tex Royal. Alternativa 299. Romeu, Romeu, é com isso, após a decolagem mantenha o eixo da 17 até 2000 pés. Após a decolagem mantenha proa até 2000 pés. Vento 220 graus 109, decolagem autorizada pista 17. 104, autorizado em leste do Rio, reporte estabilizado. Confirme para o 2590. AV 2590, descer para 2000 pés, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado, 2590, obrigado. Altímetro 1-0-4. Gente, já avistado, campo 2780. 2780, aguarda autorização para pouso. Gente, aguardando a autorização para pouso. 2780 da Zulu. Papá Romeu, Romeu, Eco Índia, decolado aos 100 Chame controle de Salvador na frequência 19 decimal 80, mantendo pro 8 a 2000 pés. Chama controle 198, mantendo 2000, aprovo, vou levar com exame. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Romeu Aquinta, decolado para o 097. Papa Romeu, Romeu Aquinta, bom dia, mantenha a proa até 2000 pés. Informe se após 2000 pés tem condições de curvar à direita na proa de Momo. Afirmativo, após 2000, então curva à direita na proa de Momo, Romeu Aquinta. Afirma, Romeu Aquinta. Você escuta. Oi Salvador, muito bom dia, azul 2770, no considerado 28, pronto. Mantém o ponto zero da 28. Mantém o ponto zero, 2770. Ah, Romeu, Romeu, tem que confirmar para o ideal para o destino? 310. Gente, após 2000 pés, está autorizado curva à direita, direto destino. Tá, gente, após 2000, curva à direita, direto destino, em ascensão para o 060, Romeu, é com isso. Papa Romeu, Romeu Aquinta, dá presente autorizado direto destino. Dá presente direto destino, grato. Romeu Aquinta curvando à direita. Torre Azul 2770, colagem. Azul 2770, informe, estamos aguardando a autorização do controle de Salvador para fazer a colagem. Graças. Controle Salvador, bom dia, tá? 4777. Ciente da informação óssea. Então, 4777, bom dia, autorizado chegada IPIT, desce para o nível 060. 060, TAN 4777. Azul 2590, aspecto. 2590, está na proa de interceptação. Sim. Azul 4207, desça para 2000 pés, azul chama 014, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Oi, meu comunicador, autorizado Zulu, reporte para estabilizado, 4207. O controle, o 4777, possibilidade de efetuar o ILS X-ray? Afirma TAN 4777, dá presente, autorizado direto Servita 363. Gente, então, dá presente Servita 363, TAN 4777. Estabilizar a localizadora 2590 Azul. Azul 2590, completa sinal Chime Torre, ONU 18 decimal 95. 1895, boa. Bom dia. Bom dia. Salvador, o que está aqui mais? 1739, bom dia, autorizado chegada para o PIP 1, deixa para o nível 1-1-0. 1-1-0. Papá Romeu, Romeu é Clínica, quando possível, estimado para pouso. Manaus 1-4-2-0, o pouso, Romeu é Clínica. Tente, Romeu é Clínica. 2770, para informação, está aguardando no ponto de espera devido a um tráfego de menor performance que decolou à frente. O controle solicitou que aguardasse para iniciar a decolagem, ok? 2770, ciente, aguardando. Salvador, bom dia, tá 3198, informação ótica. Tá 3198, bom dia, autorizado de chegada, TPIP 1, deixa para o nível 120, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Descendo até 120, reduzindo para 240, número 4, 3198. Autorizado, alinhar e manter a pista 28. Alinha e mantém a pista 28, ó, 2770. Azul 2590, solo aos 39. Livre à esquerda via Delta e chame solo 121, decimal 9. Gente, livre na esquerda, chame 219, 2590. Do 2770, após decolagem, não é mais necessário manter a restrição de 2.500 pés, ok? Ok, decola e cumpre o perfil da Coral no Bravo. Decola e cumpre o perfil da Coral no Bravo, do 2770. Salvador, bom dia, Gol 230, ponte espera da 210. Do 2770, autorizado, decolagem pista 28, vento 230 graus, 109. Autorizado, decolagem iniciando, 2770. Um 230, possui, tem condições de iniciar a rolagem tão logo autorizado? Afirmo. Gente, após o início do ATR da Azul, autorizado a linha manter pista 28. Obrigado, linha manter 28. Com 4777, desça para 25006, ajuste chama 014, autorizado e ele é sexy rei, reporte estabilizado. Gente, 25006, ajustado 014, autorizado X-ray, reporte estabilizado 4777. Estabilizado 4207. Azul 4207, completa sinal, chama torre, 1-1-8, decimal 95. 895, 4207, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4207, 8 milhas e meio, 7 milhas. Azul 207, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde pista livre, informo 37700 da Gol, alinhado cabeceira 28, pede a enjaulagem. Boa, Azul 2770, decolado aos 41, chame controle 119, décima 8, boa viagem. 198 Azul 2770, obrigado. Gol 1230. Autorizado decolagem pista 28, vento 220 graus, 119. Livre decolagem, gol 230. Abaixo, baixar o nível 960, autorizado direto coral. Direto coral, Azul 2770, subindo para 160. Uma 739, deixa para 3000 pés, ajuste chama 014. 3104. Azul 4207, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 119. Repouso 4207. Salvador, bom dia. Salvador, Eco Mike. Bom dia, livre acionar e porte táxi. Bruno 230, decolado aos 42, chave controle 119, décima 8. 098. Capotango Mike, Eco Mike, confirme o pátio. Contato radar, suba para o nível de voo 370, da presença autorizado direto a Aron. Direto a Aron, curva direita. 230, restrito. Suba para o nível 370. Ah, para 370, obrigado. Quilo Alfa e Golf, na Golf mantém posição chame e reporte pronto para decolagem. Xené 6140, autorizado, LR mantém pista 28. LR mantém a 28, 6140. Goma 230, submantém a nível de voo 330, da presença autorizado direto ao meu Fox 018. Da presença ao meu Fox 018, subindo ao 330, restrito 230. 230 tem condição de manter high speed? 230 tem. 230, mantém a high speed. High speed, 230. Estabilizou o TAN 4777. TAN 4777, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Tango Vitorino Juliette, chame para um táxi. Chat 39, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 3, autorizado ILS Zulu, pista 28, reforço estabilizado. 2003, autorizado ILS Zulu, estou estabilizado. Salvador, bom dia, tá 4777, final, X-ray estabilizado. São 4777, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste altímetro no 0 no 3, reforço de algum campo. Já está ali o alto, tá? 4777, ajustado 03, guardando pista ali. Travou agora fechado, autorizado pouso, pista 28. Vento 200 graus, 099. Autorizado pouso, 28, tá? 4777. Telemelo 40, mantenha 2500 pés, aguardando a autorização do controle para cumprir o perfil da saída Aron. Positivo, não foi a instrução que a gente recebeu, já iniciou a curva direita, retornando, então vai manter o eixo de colagem, meu no 40. Será o controle da presente? Aguarde só a transferência. Não compreendeu, não, a senhora sobremodulou a nossa comunicação, vai ter que repetir, senhorita. Torre Oxaner 6140, confirme instruções. Eu quero continuar o controle em 119 decimal 80, uma necessidade, pode cumprir o preciso de saída, Aron. Positivo, Sarita. 11980. Estacionado pelo táxi, Vitor de Juliette. Papatango Vitor de Juliette, a gente já tinha metido na 03, reporte no ponto espera da Ótica. Reporte no ponto espera da Ótica, Vitor de Juliette. Tchelar 6140, contato radar na decolagem, suba via saída Aron para o nível de voo 350. Aron, direto ao 350, 6140. Controle Salvador, azul 2770. Azul 2770, prossiga. Solicita atenção para 180, como final. Azul 2770, sube e mantenha nível 180. 180, grato, azul 2770. Chamo centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685 e 12545. Afirmativo. Obrigado, mais. Então, 3663, autorizado a alinhar e manter a pista 28. Autorizado a alinhar e manter a 28, 3663. Então, 3663, após decolagem, mantém o eixo de decolagem até 2510. Após com o perfil da saída salvo com curva, primeira curva à esquerda. Após a decolagem, mantém o perfil até 2500 e comprem a Sanvo Uno com curva à esquerda, está 3663. Canal Oscar Bravo, Vitor de Juliette. Opa, Tango Vitor de Juliette, autorizado em graça, pista 97, a porta alinhada e pronto. Autorizado, ingresso, alinhar, monotec, acompanhando o pronto. Então, 4777 no solo, está fechando o controle de sol na frequência 121.9, antes de ingressar na taxa e alfa. 219, vai chamar, antes da alfa. Torre Salvador, Cordial, bom dia, Papão, Roberto, Temer, Fábio, Charlie, está a partir da hora de para a então, 3663, autorizado a decolagem, pista 28, vento 190, 099. Ativo livre decolagem, pista 28, tanto 3663. Papá Romeu Tango, uniforme Charlie, reporte para um táxi. Pode ir a passar, agora são Charlie. Tio Papa Tango, Mike Eco Mike, mantém o ponto de espera da 28. Aliado pronto, Vitor e Juliette. Mantém a posição, Papa Tango, Vitor e Juliette. Pronto, 1739, chama a torre, frequência 198-395. 1835. Torre Salvador, bom dia, voo 1739, estabilizado, baixando para base de novo. A Juliette, já? O Papatango Vitor Índia Juliette, vento 200 graus, 089, autorizado decolagem, pista 197. Decolagem, 197 graus, tudo bem? Tá 3663, decolado ao 52. Chame controle de Salvador na frequência 1119, decimal 80. Mantemos Salvador 1980, tá 3663. O voo na 739, na aproximação, agora autorização para pouso, tráfego já avistado. Guardando. 663, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída São Voando sem restrições. Afirmativo, voando então São Voo. Sem restrições ao 340, tanto 3663. 18, vento 200 graus, 099. Ajuste altímetro no 0, no 3, está afastado. 0 no 3, atrasado, pulso, pulso. Colador 52, curva à direita, corredor axé, mantendo 1.000 pés, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Direita sétima, controle 198, Vitorinha Juliette. Controle Salvador Papatango, Vitorinha Juliette. Papatango, Vitorinha Juliette, mantenha 1.000 pés, corredor axé, reporta no farol da barra, ajuste em Salvador, 1.0.3. Papatango, 1.000, reporta no da barra, Vitorinha Juliette. Localizador da 3198. Tem 3198, chama torre. Frequência 118, decimal 95. 95. É 140, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 1685, 1245, secundário 641, boa. Uniforme Charlie, autorizado ingresso pistão no 7, reportaria. Desingresso no 7, reportaria Nelly, pronto, sendo ligado para você. Papa Romeu, Romeu Eco Índia. Você escuta pra cima? Papa Romeu, Romeu Eco Índia, serviço radar encerrado, 45 milhas noroeste do Verso Salvador. Para informações de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 135.3. 288-2535, qual por exemplo, secundária de Recife? 135.3. 353 é secundária, graças, um bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. O voo no 739 solicita vibrar na Bravo Charlie. 739 no solo 55, libera então ataque Sway Delta. Chame controle de sol na frequência 121 decimal 9 antes de utilizar na ataque Sway Alpha. 309, voo no 79. Bom dia, tá 3198, visual. Então 3198, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. No ajuste altímetro no 0, no 3. Em 3198, está aguardando autorização para 3198. Então 3198, na atravessada, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 1119. Autorizado pouso na 28, está na 3198. Meu Tango Uniforme Charlie, por solicitação do controle, após decolagem mantém por até 2 mil pés, ok? Após decolagem por até 2 mil pés, o Tango Uniforme Charlie está posicionado no 7. 10 segundos para iniciar o Tango Uniforme Charlie. Meu Tango Uniforme Charlie, autorizado decolagem pista 17, vento 210 graus 09 nós. Tive decolagem da 17, Tango Uniforme Charlie. Tango Mike, Eco Mike, autorizado em mantém pista 200. Aqui mantém Mike. 3198, solo aos 57. Libera a esquerda, chame solo 121, décima 9. Libera a esquerda na Delta, chama solo 219, ó. Afirma, Tango Uniforme Charlie, chame o controle 119, décima 8, falado aos 58. Tango Uniforme Charlie. Papa Romeu, Tango Uniforme Charlie, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, voa direto Alefa. Direto Alefa 360, Tango Uniforme Charlie, grato. Tango Mike, Eco Mike, após decolagem, mantém proa até 2.500 pés. Mantém até 2.500 pés, correto, Papa Tango Mike, Eco Mike, autorizado decolagem, pista 28, vento 210 graus, 09 nós. Iniciando a decolagem, mantém a proa até 2.500, Mike, Eco Mike. 2.770, obrigado, vamos pra lá. Plan 3663, chama Centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Afirmativo, Recife agora, 125, ONU, alterna 1238. Plan 3663. Só tá na sala da barra, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, frequência livre. Juliette livre. Tango Mike, Eco Mike, decolado aos 1400, desconsidere a tua até 2500 pés, autorizado prosseguir com a saída Arbor 1, chame controle 119, décima 8, tem um bom voo. Quais são? Coral 1 Bravo, saída. Coral 1 Bravo, 198, controle Mike, Eco Mike, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Papa Tango Mike, Eco Mike, Coral 1 Bravo. Papa Tango Mike, Eco Mike, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 080, após 2.000 pés, voa direto Coral. 080, após 2.000 pés, direto Coral, Mike, Eco Mike. voo 1648, autorizado decolagem pista 28, vento 190 graus, 089. Que é autorizado decolagem voo 1648. Polo 648, decolado ao 03, chame controle 119-8, tem um bom voo. 98, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1648, decolou 1500. Plano 648, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, voa direto a Aron. Está presente, Aron 350, 1648. Salvador, bom dia, voo 988, sem informação ótima. Voo 9128, aciona a identificação, desça para o nível de voo 100, sai chegada TPT-1. Deixa o voo 100 na TPT-1, voo 9128. Olha, Papai Romeu, segurança me Charlie. Prossiga. Possível coordenar com o centro PROA de Utigir para o Tango de São Charlie? Tango Uniforme Charlie, chama o Centro Recife, frequência 1288, alterna 1353, solicita direto. 288353, chamará grato, uma boa tarde, Tango Uniforme Charlie. Boa tarde, bom voo. Controle Salvador, bom dia, 1162, passou 260 para 170, informação Oscar. 1162, aciona a identificação, desça para nível de voo 110, via chegada TPT-1. 110, descendo via, passou para bode. 1162, sem restrição de velocidade. Está livre da restrição, 1162? Livre. 19128, livre da restrição de velocidade. Alegra a velocidade, Salvador, boa tarde, Azul 4082, cliente da Oscar, descendo para o 150. Azul 4082, aciona a identificação, desça para nível de voo 120, chegada TPP 1 sem restrição de velocidade. 120 sem restrição de velocidade, 4082. Gol 1648, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, ó. Bom dia, Chilena 6200, informação lógica. Chilena 6200, aciona a identificação, desça para o nível de voo 130, via chegada TPP 1, sem restrição de velocidade. 130, TPP 1, Chilena 6200. Na direção de altitude em Sambo, voo as 2922. Confirme. Está liberada a sessão de altitude em Sanjo para o 9128? Para o 9128 livre. 128. Controle Salvador, o 1162 da Gol. Prossiga. É possível uma proa mais à frente, Sierra Vista 362 ou Obrim? Quanto é o perfil da chegada? Mantemos, 62. Gol 9128, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2003, gol 9128. O 4082 reduza para 2509. 759, 4082. Gol 1162, desça para 3000 pés, ajustando 013. 3063, 62. Azul 4082, desce para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 com 1003, 4082. Viano 28, autorizado LS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. A reporte estabilizado no LS 28, na Viano 28. Autorizado, Arinhada e decolado, pista 28, 200 graus, 09 nós. Pena, chega da Libre, aliás, decolado 28, gol 094. Chanel 6200, desça para nível de voo 050. 050, 6200. 4082, reduza 220 nós. 220 nós, 4082. Gol 9128, está acertando o desvio? Negativo, pronto, terra visto 363. Gol 9128, foi autorizado ILS Zulu. Ok, nós estamos no chão, podemos continuar? Aviano 28, afirmativo. Da próxima vez solicite o controle. Sim, senhora. Aproveitaremos. No 094, decolada ao 17, mantenha a proa até 2500 pés, chame o controle de Salvador na frequência 119, decimal 80. 19, cara, obrigado. 5. 295, obrigado, desculpei. Controle de Salvador, gol 1094, bom dia, está marcando o eixo até 2500, conforme a estrela, está passando 1500. Bruno 094, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370, saída Momo. 370, Momo, voo 1094. Bruno 162, desça para 2000 pés, autorizado LS Zulu, pista 28, repasse estabilizado. Confirme, 1162. Bruno 162, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS Zulu, pista 28, repasse estabilizado. Cliente, 2000 pés, informe estabilizado X-Ray da 22, 1162, 1013. 1162, ILS Zulu, pista 28. Solicita a execução do ILS X-Ray da 22. Bruno 62, mantenha a proa até ter PIP, após ter PIP, vou ter a Vitor 363. Ter PIP 363, ciente. O 91-22, tráfego avistado, autorizado, pouso. C2 muito vento, 220 graus, 07 nós. Ele pôs na 28, gol. 91-22. 2000, azul, para 3000, azul, para 082. Avisado no 62. Agora de transferência de comunicação. Tá, escuta. Só gostaria que o 4082 reduzisse mais. O 4082 está mantendo 200. Chama. Duzentos nós, senhorita, reportado. 4082, ciente. Desça para 2000 pés, ajuste no 093. Autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. 2000 militares, reportado estabilizado, 4082. Reduza para 1809. Estamos com 180, senhorita. M200, reduza para 2109, desça para 3000 pés, ajusta no 093. 3000 no 03, 2109, chinês, 0. Via Taxway, Bravo Charlie, controle só, frequência 121, decimal 9. Ok, Bravo Charlie, vai chamar 19, obrigado. Torre, bom dia, 1962 da Gol. 1,5 mil do Serra Vida 364. O Nuno 62, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando, 62. Gol no 094, submantenha nível 330. 330 restrito, gol no 094. E Salvador, muito bom dia, é o azul 2710, quanto espera da 28? Uno no 62, tráfego avistado, vento 200 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 13, autorizado pouso, pista 18 5. Obrigado. O chalé 6200, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS Zulu, reporta estabilizado. 2000 B200, número 3 para o pouso, reduza para 1809. Reduzindo aqui, 1809. 728, voo 1962, o vento 200 graus, 109, tráfego ao estado. Voo 1962. 4082. Azul 4082, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão 0, ajuste altímetro 1-0, 1-3. Prossegue na aproximação, azul 4082. Azul 4082, aeronave que precede, um Boeing da Gol, aproximadamente 1 milha da cabeceira 28. Afirmativo, 4082. Salvador, bom dia, o azul 2710, ponto espera da 28. Azul 2710, mantém o ponto espera da 28. Zero oito dois, continue a aproximação, aguardando o pista livre. 82, já está na mínima. Tráfego avistado. 1094, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1-2-6-8-5-1-2-5-4-5-1-0-9-4, obrigado. Chanel 6200, reduza para aproximação, chama a torre frequência 1-1-8-9-5. 2-9-5, chama a torre frequência 1-1-8-9-5.